Com a 359, decolando aos 3:30, chama o controle Salvador em 9:00. Controle Salvador 208, boa noite, Salvador. Seguidas, com 2320, com 170 de lance em redução. 10-3-1-5, trato do avistado, voo autorizado por zona 0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. 1-0, procuro, acelera, 6-3-1-5. Provável espera, tem na vez que ela está com aguardando o cruzamento, com 2 aeronaves na aproximação. Ok, aguarda. Golf 90 ali, motorizado parte da esquerda, via pista, caminhando só para a primeira na frente. Ocean 6320, controle 4, libera direita, via 34, chama 21, décimo 9. Alpha, my team is Alpha, my team is heading to go to right, and to third, go ahead and proceed. My team is Alpha, Fox, one to know about the team. Papá, SJ, ENC, Charlie, Mas mantendo o nível de voo 110, autorizado voar direto de China, reforçando o pronto traduzido e parâmetros aéreos. Zero nove, subida, um Michael, um Michael.

sexta para o sul de tráfego, o agente de Salvador, 1-0, 1-0. 1-1-0 graus, 1-0 graus. Agora o controle de Salvador, Bravo, ajuste 10, 16, redução de velocidade 2509, número 4 na aproximação. Salvador 7378, vai passar 2 mil metros. 7378, aguarde. 2894, via chegada B91, deixa para o nível 2090, ajuste no 016, reduz a velocidade 2509. Para 4 metros.

Alinhamento curva direita na proa 235, que inicia radial 280, Salvador. Thank you. Boa noite, 190. 9288, desce para o número 2050. Olá, só para passar para o número 2050. Falador está aqui para o meu setor. A abertura apresenta um presente do sinal 3 para fazer a contato do local. Reposta para Salvador. Feliz informação do alerta e conta do Salvador na presença 1-9-9-9. Poxa, eu tenho um Alfa 321 da SAM alinhando para iniciar a malagem mais ou menos. Sim, achou. 9034, autorizada a descida para 2, no pé de livre aliança, na próxima caminhada. Para. 9034, tráfico 17, na curta final, 1.0, a meia de vizinho de estação com grau de 1.60, lá dentro. Então, pode ser. 35, autorizada a decolar de 0, 0.20, grau, 1.19. Autorizado voar do ONU, cabeça para dois pontões, ajuste no 016, livre alerta feita, sinal 0, reportação estabilizada. aguardando a autorização para descer. Ciência autorizada no motor de marcha de alta. Charlie afastando torre, 168 do Sinal 5. Tijolo 76, autorizado no Sinal 240, tudo na terra. Afirmativo, aguardando autorização, estabilidade pessoal.